Tenho cabelos escuros, quase pretos, lisos. Olhos pequenos e castanhos. Sou alto e magro. Não fumo. Pratico muito desporto. Gosto muito de conviver com os meus amigos e de ver um bom filme em casa. Tenho cabelo castanho claro, ligeiramente ondulado e comprido. Sou morena. Tenho olhos grandes e uso óculos. Tenho estatura média, gosto muito de conversar e adoro organizar festas. Prefiro usar roupa prática. Sou loira, de cabelo curto, olhos claros. Sou alta e elegante. Acho que sou bonita. Gosto muito de roupas, de acessórios e adoro vestir-me bem. Sou muito ativa e detesto gente chata. Adoro restaurantes chiques.